O nosso tema hoje é um tema bastante interessante. O poder da fé. Todo mundo sabe o que é fé, porque a gente fala de fé desde que a gente é pequenininho, né? A gente ouve, tem que ter fé, tua fé. Mas, o que é fé de verdade? É meio complicado até falar de uma palavra que tem duas letras, mas tem um significado gigante. Muitas vezes a gente diz que fé é acreditar, mas é mais do que acreditar. Acreditar é um aspecto da fé, um aspecto necessário para termos fé, mas é muito mais. Se fala muito de fé na questão religiosa. As religiões falam da fé, tu precisa ter fé, tu tem que acreditar, tu tem que fazer. Mas a gente pode dizer que a fé, o maior aspecto dela, talvez seja o aspecto científico. Por que científico? Porque a fé é uma força, não é só acreditar. É uma força que nós puxamos de dentro e canalizamos para aquilo que nós, aí sim, acreditamos. Por isso que acreditar é importante. Porque muitas vezes nós acreditamos em coisas que são frágeis, em coisas que não se sustentam, em coisas que não são verdadeiras. E aí nós estamos canalizando uma força para algo que não tem como acontecer. Os nossos conceitos são muito importantes nesse sentido. O primeiro conceito, o mais básico de todos, é o conceito de Deus. Porque quando nós falamos de fé no aspecto religioso, nós dizemos, eu tenho fé que Deus vai fazer com que tal coisa melhore, com que, enfim, todas as coisas que nós queremos, desejamos, e nós colocamos como que Deus faça com que aquilo realmente aconteça. Então, por isso que nós temos que conceituar o que é Deus, para saber se, será que isso é possível? De que forma que eu acredito nisso? Porque eu falei de força. E, ao longo da nossa história humana, muitas coisas nos são tratadas, nos são trazidas como milagres, fatos de acontecimentos incomuns que acontecem ou que aconteceram e que são tratados como milagres. Então, de novo, a questão do conceito, o que é um milagre? O milagre, dessa forma como se aprendeu, são coisas extraordinárias, coisas sem precedente, coisas que só acontecem pelo poder divino. O milagre, observado de uma forma racional, ele se enquadra dentro de aspectos científicos, humanos e naturais. Tudo o que acontece tem uma forma explicável e que pode ser novamente feita. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós não acreditamos ou não entendemos esses acontecimentos e de novo colocamos tudo na questão divina. E aí fica um pouco difícil. Porque se fala sobre poder de fé, e esse poder ele está dentro de cada um de nós. E uma coisa interessante, abrindo aqui um parênteses sobre isso, nós damos muito mais valor às coisas materiais e físicas, às coisas palpáveis, às coisas que nós vemos e até entendemos um pouco. E damos pouco valor às questões do que nós não estamos vendo, às questões que acontecem dentro de nós, não orgânicas, mas de sentimentos, e que acontecem todos os dias conosco. Todos os dias nós temos revelações ou pontos em que nós podemos comprovar que existe alguma coisa que eu não sei como funciona, mas que acontece de uma forma vigorosa. Quando fala do poder da fé, ele está nos dizendo assim, eu falei que é força, né? Força direcionada. Quando nós usamos essa força para nós, de forma consciente, muito poucas vezes. Normalmente, quando nós temos algum tipo de problema, Nós procuramos alguém que possa resolver esse problema. Então, seja lá qual for o problema, nós vamos procurar a pessoa adequada. Quando são problemas físicos de saúde, nós vamos no médico. E aí o médico, ele nos analisa, faz exames e diz assim: tu tem que fazer isso, tu tem que deixar de fazer isso. Ou seja, ele diz para nós o que nós temos que passar a fazer ou deixar de fazer. E isso nos causa um certo desconforto, porque nós queremos soluções prontas e práticas. Nós procuramos ele, inclusive pagamos para ele nos dar uma solução e não me mandar fazer alguma coisa. Aí nós, muitas vezes, não gostamos daquele diagnóstico, nós vamos então na casa espírita e relatamos o nosso problema. Aí na casa espírita, alguém abre o evangelho para nós e está escrito lá: ajuda-te e o céu te ajudará. De novo, voltou para mim a responsabilidade de resolver o meu problema. A fé a gente não compra e a gente não ganha. Ninguém passa a fé para o outro. Ninguém transmite fé. A fé, ela é construída através desses conceitos que eu falei antes. Mas como é que a gente vai construir essa fé? Como é que eu vou acreditar e canalizar esse potencial que eu tenho para fazer com que alguma coisa se modifique? Eu falei que todos os dias nós temos comprovações na nossa própria vida. E nós temos comprovações na vida dos outros, as pessoas que nós conhecemos, algumas muito próximas, outras a gente só ouve falar, de acontecimentos que são verdadeiros milagres, mas que são acontecimentos que são explicáveis. Eles têm uma explicação de por que aconteceram e por que deixaram de acontecer, porque desconstruíram aquele formato em que ele existia. Como nós não entendemos muito bem de algumas coisas, nós ficamos um pouco, até um pouco distante dessa realidade. E não queremos, não temos às vezes muito interesse em aprofundar mesmo e saber por que que acontece. Porque novamente isso faz com que nós tenhamos que desenvolver dentro de nós. Eu faço um movimento sempre nessa direção aqui, porque são pontos energéticos, né? O nosso coração é uma usina de força e a nossa mente é o que dá a direção para essa usina. O nosso sentimento, ele é forte o suficiente para fazer milagres. Basta que nós tenhamos o direcionamento e acreditemos que somos sim capazes. Jesus, lá naquele tempo, em várias oportunidades, ele deu ensinamentos, ele deu instruções de como as coisas aconteciam. Quando ele falou do grão de mostarda, de fazer com que uma montanha se deslocasse, ele não falava de uma montanha no aspecto físico, ele falava da montanha que todos nós temos na nossa vida, que são os impedimentos que a gente coloca no decorrer dessa nossa existência. Quantas vezes nós dizemos: eu não consigo, eu não acredito que isso possa ser mudado, eu não tenho força. Quantas palavras de negativismo nós colocamos como barreiras impedindo que as coisas possam vir a acontecer? Será que elas acontecem? Se nós estamos bloqueando, quantas vezes nós dizemos isso? Muitas vezes por não sabermos ou realmente pelo negativismo. Essas coisas, o grande adversário da nossa fé é a nossa falta de vontade e a nossa negação. Porque sem a vontade que impulsiona e sem a negação que dá a abertura, as coisas não acontecem. Nós podemos fazer um experimento, todos, de alguma coisa que a gente queira mudar em nós mesmos. O que que eu preciso mudar? Tem uma série de coisas, mas vamos pegar uma pequena, uma simples, para que a gente não desista. Então vamos pegar uma simples. O que que eu preciso fazer para mudar aquilo? Eu preciso insistir no aspecto contrário para transformar a vontade, não é? Eu preciso acreditar e eu preciso focar. alguns aspectos bem simples, em que nós muitas vezes colocamos esses aspectos em coisas muito mais ilusórias, no sentido de que coisas que passam, que hoje são importantes, amanhã já não são mais, imagina então daqui a mais tempo. Agora, o nosso ser, esse é importante. E tudo aquilo que a gente transformar em nós mesmos, a gente carrega isso para o resto da nossa existência, não física, mas espiritual. Eu costumo dizer uma coisa que é bem interessante para a gente pensar. Nós conseguimos, às vezes, durante uma vida, mudar um pouquinho assim. Não dá nem para enxergar lá de trás o tão pequeno que é. Um pouquinho. Só que esse pouquinho que a gente muda dentro de nós. E tudo aquilo que a gente faz, aquele pouquinho está inserido. Ou seja, ele repercute de uma forma muito maior. Imagina se a gente consegue fazer um pouquinho maior, um pouquinho mais hoje, um pouquinho mais amanhã. Porque a insistência, a repetição, ela se torna hábito. E quando se torna hábito, se torna uma forma natural de agir. Isso é transformação. E a gente vai fazendo, já fizemos várias, mas a gente vai fazendo de uma forma consciente. Esse é o grande detalhe, fazer de forma consciente. Muitas coisas nós fazemos meio que empurrados pelas situações, mas quando nós fazemos com direção, a coisa ganha uma proporção muito maior. Quem quiser, capítulo 19, ele tem textos, inclusive que fala da questão científica, do que é esse poder da fé, muito interessante para a gente, às vezes, fortalecer dentro de nós essa nossa capacidade.